A era do achismo. O que você acha dessas pessoas que acham que estão certas? Pior ainda são aquelas que acham que estão certas e ainda se acham. Você acha que essas pessoas que acham que estão certas, meio certas ou erradas? E o que será que Deus pensa dessas pessoas que acham que estão certas? A era do achismo, Bimala. Não existe essa era, mas é o que parece. Parece que existe, né? Tantas pessoas que acham que estão certas, acham que estão fazendo a coisa certa, acham que estão praticando a coisa certa, acreditam que estão fazendo a coisa que acha certa. Tá até achando aqui. Tô achando demais. Já achei. Achei a hora de parar. Tá? E o que Deus acha, né? O que Deus acha? Esse é o tema de hoje, a era do achismo. É o que nós vamos ver no Bhagavad Gita, capítulo 17, verso 1. Vamos ler também o Shrimad Bhagavatam e vamos ler o livro Krishna. Se você acha que eu não vou falar demais, Bima. Se eu não falar demais, vai dar tempo. Não, se der tempo, Bimala. De repente a explicação de Prabhupada é grande, né? Não, o problema não é a explicação de Prabhupada. O problema é o quanto eu falo em cima do que eu acho. Eu nunca falo o que eu acho, Bimala. Não, nunca falo o que eu acho. Se eu falar o que eu acho aqui, com certeza só vai sair tolice, asneira, especulação. Então, quando a gente fala aqui, né, tem que ficar claro. A gente não pode enganar ninguém, né? Quando eu falo aqui as coisas, eu falo com base nos livros de Prabhupada, nas aulas de Prabhupada e nos seguidores fiéis de Prabhupada. Eu não acho nada, mas o que eu acho eu guardo para mim. Quem sou eu para achar alguma coisa? Tá louco. Tá bom, já parei de falar. Ah, eu acho que eu falei demais. É para mim falar isso. Eu acho que eu falei demais. E você que não tem o Bhagavad Gita em casa, é muito simples. É só entrar no nosso site krishnafm.com.br, que na segunda linha está passando o link livros grátis com várias opções para você ler na tela ou baixar. Combinado? Então está combinado. Então vamos ver agora a era do achismo com a tradução e significados dados por sua divina graça Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Om Agyanati Mirandasya Gyananandjana Chalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamami Hari Prige Vantya kalpa tarubhyascha, kripa sindubhya eva cha, patita nam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Bhaja Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Adwaita Gadadara, Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então vamos lá, vamos tentar cantar o verso 1 do capítulo 17, as divisões da fé, se eu não me engano. Não, eu acho que não vai dar tempo de ir lá olhar, abrir de novo, tá bom. Ah, aqui no Gita mesmo. Ai, Bimla, depois você fala que eu que atraso o programa. É as divisões da fé. Agora tá certo, né? A gente pode achar o que quiser, né? Se o que a gente acha bate com as escrituras autorizadas, com os mestres espirituais e com as pessoas santas, então o que a gente acha está certo. Se não bate com Guru, Shastra e Sadhu, o que a gente acha está completamente errado. Tá bom? É para tentar cantar o verso. Tá bom. Arjuna Vacha. Ah, você gosta dos versos que Arjuna fala, né? Tá bom, Bhima. Eu gosto dos versos que Krishna fala. Shri Bhagavan Vacha. Tá bom, é tentar cantar o verso. Tá bom. Arjuna Vacha. De Shastra Vidin Utsrija, De Shastra Vidin Utsrija, Yajante Shradayam Vita, Teshan Nishtatuka Krishna, Satvam Ahurajastama. Tradução palavra por palavra, Arjuna Vacha, Arjuna disse, você está me confundindo, Bimala. De aqueles, Shastra Vidin, as regulações das escrituras, Utsrija, renunciando, Jajante, adoram, Shradaya, com plena fé, Anvita, possuído de, Teshan, deles, Nishta, fé, Tu, mas, ka, que é isto? Krishna, ó Krishna, Satvam, em bondade, Aho, disse, Raja, em paixão, Tamaha, em ignorância. Tradução completa, Arjuna disse, ó Krishna, qual é a situação da pessoa que não segue os princípios das escrituras, mas adora de acordo com sua própria imaginação? Esta pessoa, não tem esta pessoa, tá? Só lê, tá, Bimala? Nossa, é hoje, hein? Você não acha que você está pegando muito no meu pé, não? Não acho, tá bom. Vou ler de novo, vê se não atrapalha agora. Você tem que ser uma ajudante, não uma atrapalhante. Arjuna disse, ó Krishna, qual é a situação da pessoa que não segue os princípios das escrituras, mas adora, de acordo com sua própria imaginação? Está em bondade, em paixão ou em ignorância? No quarto capítulo, verso 39, está dito que uma pessoa fiel a um tipo de adoração particular eleva-se gradualmente ao estágio de conhecimento e alcança o estágio perfeccional mais elevado de paz e prosperidade. No 16º capítulo conclui-se que a pessoa que não segue os princípios delineados nas escrituras védicas chama-se um demônio. Está vendo? Vixe! Já respondeu, Bimala. Você vê, no 16º capítulo conclui-se que a pessoa que não segue os princípios delineados nas escrituras védicas, ou escrituras que seguem a versão védica, né, para englobar todos, tudo, chama-se demônio, Asura. E a pessoa que segue as injunções das escrituras fielmente chama-se um Deva, ou semideus. Está vendo? Mais uma vez, só tem dois tipos de pessoas, os devas e os asuras, ou os demônios, ou os semideuses, as pessoas santas. Agora, desculpem, se A pessoa segue com fé algumas regras que não se mencionam nas injunções escriturais. Qual é a sua posição? É, a pessoa que faz o que acha, né? Esta é a dúvida de Arjuna que será esclarecida por Krishna. Aqueles que criam algum tipo de Deus, selecionando um ser humano e depositando sua fé neste ser humano, adoram em bondade, paixão ou ignorância? Está vendo? Inventam o seu próprio Deus, né? Inventam o seu próprio culto, inventam sua própria religião. É, eu acho que está certo, eu acho. É, então, tem o achismo, né? É possível que elas... Aí eu pulei um pedaço aqui, tá bom, vou ler de novo e continuar. Então aqueles que criam algum tipo de Deus, selecionando um ser humano e depositando sua fé neste ser humano, adoram em bondade, paixão ou ignorância? Tais pessoas alcançam o estágio perfeccional da vida? É possível que elas se situem em conhecimento verdadeiro e se elevem ao estágio perfeccional mais elevado? E aqueles que não seguem as regras e regulações das escrituras, mas que têm fé em algo e adoram deuses e semideuses e homens, eles têm êxito em seu esforço? Arjuna coloca estas perguntas para Krishna. Eu gostei aqui do final do que Krishna falou, Bhima. Essas pessoas, né, que... não seguem os princípios das escrituras védicas, mas adora de acordo com sua própria imaginação, estão em bondade, em paixão ou ignorância? Bom, Prabhupada já respondeu, né? Você vê, já respondeu uma parte, né? A outra parte vai ser depois que Krishna responder isso, né? Mas só tem dois tipos de pessoas: os santos e os demônios. Os demônios não seguem as escrituras autorizadas. Se eles não seguem as escrituras autorizadas, eles não seguem os mestres espirituais. Eles não seguem as pessoas santas. Por isso, né, são, como Prabhupada falou, assuras, demônios. Por quê? Fazem o que acham. Então, com certeza, né? Com certeza, essa pessoa que faz o que acha está errada. Mas que grau de erro é o que nós vamos ver, né? Se errou em paixão, se errou em ignorância ou se errou em bondade. O que, que eu ia falar mais, Bimala? Não, tinha um negócio para falar aqui, você me cortou. Então, não vai dar certo, não tem como dar certo, né? Se a pessoa faz o que acha. Ó, começa por aí. Nós temos sentidos imperfeitos, incluindo a mente, são seis sentidos. Nós temos seis sentidos, tá? É seis sentidos, incluindo a mente. Com os sentidos imperfeitos, a gente adquire conhecimento imperfeito. Com o conhecimento imperfeito, a gente se engana. E enganado, a gente passa a enganar os outros, mesmo sem saber. Então, se a gente faz o que a gente acha, a gente está fazendo uma coisa, que é enganar os outros. É, porque, como eu falei, repito, né? Em Kali Yuga tem que falar três vezes a mesma coisa. Com sentidos imperfeitos, a gente adquire um conhecimento imperfeito. Com o conhecimento imperfeito, a gente se engana. E enganado, a gente passa a enganar os outros. Então, se a gente faz o que a gente acha, com certeza nós estamos enganando as pessoas. Primeiro, a gente se engana. É, tem muita gente sincera que parece certa, parece que está fazendo a coisa certa, e ele acha que está fazendo a coisa certa, e as pessoas que seguem essas pessoas acham que ele está certo e que elas estão certas. Mas, na verdade, estão erradas, né? Estão erradas, estão se afastando de Deus, estão fazendo a coisa errada. E a prova disso é que, apesar de toda a religiosidade que tem no mundo aí, você vê, todo mundo é um suposto religioso, é um suposto servo de Deus, né? Não é isso? Não, na teoria, como Bhaktisiddhanta fala, na teoria todo mundo está servindo Deus. Na teoria todo mundo ama Deus, mas na prática, meu amigo, na prática está tudo errado. Na prática ninguém está seguindo Deus, ninguém está servindo Deus, ninguém está amando Deus. Para começar, nem sabem quem é Deus. Então, a prova disso é que o mundo inteiro está dando errado. Ou não? Vou pegar carona. Ou não, Bimala? Vai. Está escrito no dinheiro, Deus seja louvado, tá? Nós confiamos em Deus, sei lá o quê. Cada país fala a sua, o que ele acha certo. Só que o mundo inteiro está dando errado, e aí? Estão destruindo o mundo, poluindo o mundo, botando fogo no mundo, contaminando o ar, a terra, a água, o céu, acabando com a camada de ozônio. É o que eles dizem, né? Então, e aí? Em nome de Deus. Guerras em nome de Deus. Um monte de coisa em nome de Deus. E aí? Não está dando errado? Só inventam novas leis, na verdade eles criam mais problemas. Quando eles acham que vão resolver um problema, na verdade eles estão criando outros problemas. Por quê? Porque não seguem as escrituras autorizadas, os Vedas. Não seguem os mestres autorizados, qualificados e competentes. E não ouvem as pessoas santas que seguem esses mestres e essas escrituras. Não tem como dar certo. Por quê? Porque faz o que acha. E o que acha está errado. Está errado. E aí, tudo que começa errado, continua dando errado. E no final vai dar errado também. Tá, já parei de falar. Não, parece que eu sou pessimista, né? Eu sou otimista. Não deveria ser otimista, Bimala. Deveria ficar na posição transcendente, na posição transcendental. Estou brincando, faz de conta que eu sou otimista, vai. Eu sou realista, né? Por quê? Porque conheço a verdade absoluta, Krishna. Não realizei a verdade absoluta. Não realizei. Quem sou eu para realizar? Mas eu conheço. Conheço a verdade absoluta. Mas vamos voltar no ponto de otimismo. Eu sou otimista, Bima. Tomara que piore devagar. É porque é Kali Yuga, né? Kali Yuga galopante, né? Está piorando por hora. Então, vamos fazer de conta que eu sou otimista. Tomara que piore devagar. Tá bom, já parei de falar. Já falei demais. Você acha ou tem certeza? Ah, você tem certeza. Então tá bom. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é. Isso mesmo, o Bhagavad Gita como ele é, traduzido pelo devoto puro de Deus, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. É quem teve uma vida perfeita do nascimento até a lição final, como morrer para Deus e ter uma morte gloriosa, né? Então esse livro está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. Você clica aí que você encontra várias opções para ler na tela ou baixar totalmente grátis. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção: livros de Prabhupada. Aí tem que pagar imposto, tem que pagar impressão, tem que pagar transporte, tem que pagar tanto imposto. Mas mesmo assim, né, os devotos fazem um preço bem camarada, né, um preço quase à base de custo, só para manter a distribuição de livros. Você clica aí, já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Você vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Já apareceu a coleção Shrila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio. E agora sim, apareceu o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo. Você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio. E aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram DDD 18 98 171 5751. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Desce mais 4 livros que você encontra o Bhagavad Gita como ele é, edição normal. Esse aí você encomenda também, esse aí você dá de presente, empresta, aluga, vende. É, se emprestar não vai voltar, né? A maioria das vezes não volta. Então você já sabe disso, já compra esse aí, né? Que tem um preço mais camarada, né? Mais baratinho, uma edição simples. O conteúdo é o mesmo, né? Mas a impressão, a edição é mais em conta, tá? Esse aí você dá de presente, esquece, aluga, vende. Ou então, né? Já falei, esquece, tá? Dia 25 você esquece por aí, compartilha conhecimento. Combinado? Então tá combinado. É o dia de esquecer livros de Prabhupada. Tá, já parei de falar, Bino. Ah, fala mais. Não deixe os livros parados em casa. Esqueça eles por aí. Não importa se são novos ou usados, né? É melhor novo, né? Porque, pessoal, um livro novo, achei, ganhei um livro novo. A pessoa fica toda entusiasmada. Mas mesmo se for usado, né? É melhor Prabhupada estar rodando por aí do que Prabhupada encostado num canto, né? Então, esqueça livros de Prabhupada, não é dia de falar isso. Tá bom, sim senhora, você que mandou falar agora. Ai, Krishna, Balarama, Radha, que cruz pesada. Então, vamos ler mais um pouquinho do Srimad-Bhagavatam, mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Srimatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istoya Badrani Vidnoti Suhri Satam Nasta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Estamos lendo Srimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 24. Não lembro o nome do capítulo. Entoando a canção cantada pelo Senhor Shiva, paramos exatamente nesse verso aqui, onde o Senhor Shiva ficou muito satisfeito com os prachetas, desculpem. Porque... Eu apertei o botão errado. Porque, geralmente, o Senhor Shiva é o protetor das pessoas piedosas e das pessoas de comportamento cavalheiresco. Estando muito satisfeito com os príncipes, ele começou a falar da seguinte maneira. A suprema personalidade de Deus, Vishnu, ou Krishna, é conhecida como Bhakta Vatsala. E nesta passagem, encontramos o Senhor Shiva sendo descrito como Dharma Vatsala. Evidentemente, a palavra Dharma Vatsala refere-se a uma pessoa que vive de acordo com os princípios religiosos. É o mesmo ponto, que segue as escrituras, segue regras e regulações, e não uma pessoa que faz o que acha certo. Essa é a diferença, né? Santo e demônio. Isto é o que se entende. Todavia, esta expressão tem outro significativo. Às vezes, o Senhor Shiva tem que lidar com pessoas que estão nos modos da paixão e ignorância. Semelhantes pessoas não são jamais muito religiosas e piedosas em suas atividades, mas, já que adoram o Senhor Shiva em troca de algum benefício material, às vezes, elas obedecem aos princípios religiosos. Assim que o Senhor Shiva vê seus devotos seguindo princípios religiosos, ele os abençoa. Os prachetas, filhos de Pratinabarhi, eram por natureza muito piedosos e cavalheirescos. E em consequência disso, o Senhor Shiva ficou imediatamente satisfeito com eles. Como pudesse compreender que os príncipes eram filhos de devotos de Deus, o Senhor Shiva ofereceu orações à suprema personalidade de Deus, Krishna, da seguinte maneira. Calma, Bimala. Vamos ouvir a oração do Senhor Shiva. O Senhor Shiva disse, Todos vós sois filhos do rei Pratinabarri, desejo-vos, pois, toda boa fortuna. Sei também o que estáis prestes a fazer, e por isso tornei-me visível para vós, simplesmente para mostrar-vos minha misericórdia. Estas palavras do Senhor Shiva indicam que ele sabia o que os príncipes iriam fazer. De fato, eles iriam adorar o Senhor Vishnu, praticando rigorosas austeridades e penitências. Sabendo disso, o Senhor Shiva imediatamente ficou muito satisfeito, como ficará claro no verso seguinte. Isto indica que uma pessoa que ainda não é devota da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, mas deseja servir ao Senhor Supremo Krishna, recebe as bênçãos dos semideuses, liderados pelo semideus principal, o Senhor Shiva. Assim, não é preciso que o devoto do Senhor Krishna tente satisfazer os semideuses separadamente. Para satisfazer a todos eles, basta o devoto adorar o Senhor Supremo Krishna. Desculpem. Tampouco precisa ele pedir bênçãos materiais aos semideuses, pois os semideuses, estando satisfeitos com o devoto, naturalmente oferecer-lhe-ão tudo de que ele precisar. Os semideuses são servos do Senhor Krishna e estão sempre preparados a ajudar os devotos em todas as circunstâncias. Na verdade, só existe Krishna e os servos de Krishna. Então, se a pessoa não é Krishna, com certeza ela é serva eterna de Deus, Krishna. Portanto, Srila Bilva Mangala Thakur disse que se alguém tem devoção pura pelo Senhor Supremo Krishna, a deusa da liberação está pronta a servi-lo, isto para não falar dos deuses de opulências materiais. Na verdade, todos os semideuses estão simplesmente esperando por uma oportunidade de servir ao devoto. Mas o devoto de Deus, o devoto de Krishna, né? Assim, o devoto de Krishna não precisa se esforçar para obter opulências materiais ou liberação. Por estar situado na posição transcendental de serviço prático e amoroso a Krishna, ele recebe todos os benefícios de Dharma, Artha, Kama e Moksha, ou seja, né, os benefícios de religião, desenvolvimento econômico, gozo dos sentidos e liberação. O Senhor Shiva prosseguiu: quem quer que seja rendido à Suprema Personalidade de Deus, Krishna, o controlador de tudo, da natureza material, bem como da entidade viva, realmente me é muito querido. Agora, o Senhor Shiva explica a razão pela qual apareceu pessoalmente diante dos príncipes. Isto ocorreu porque todos os príncipes são devotos do Senhor Krishna. Como se afirma no Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 19, Bahunam Jamanam Nante Gyanavam Man Prapadyate Vasudeva Sarvam Iti Samahatma Sudurlaba. Em português, a tradução é: depois de muitos nascimentos e mortes, aquele que realmente tem conhecimento rende-se a mim, sabendo que eu sou a causa de todas as causas e de tudo que existe. Uma grande alma assim é muito rara, é raríssima. Na verdade, é um Hare Krishna de verdade, né? É raro os homens comuns verem o Senhor Shiva, e de modo semelhante, é muito raro encontrar uma pessoa que seja plenamente rendida a Deus, Vasudeva, Krishna, porque são raras as pessoas plenamente rendidas ao Senhor Supremo. Consequentemente, o Senhor Shiva apareceu especialmente para ver os pratitas, por estes serem plenamente rendidos à Suprema Personalidade de Deus, Vasudeva. É outro nome de Deus, Vasudeva, né? Também faz-se menção de Vasudeva no início do Shrima Bhagavatam, no mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Por que parou de cantar esse mantra, Bimala? Ah, porque está cantando outros. Tá bom, não, a senhora que manda, depois não vem reclamar comigo, né? Pois fala que é eu. Não, se der zebra, o culpado. Batata, né? Se der zebra, o culpado sou eu. Uma vez que Vasudeva é a verdade última, o Senhor Shiva proclama abertamente que quem é devoto do Senhor Vasudeva, quem é rendido ao Senhor Krishna, realmente lhe é muito querido. O Senhor Vasudeva, Krishna, é adorável, não somente por entidades vivas comuns, mas também por semideuses como o Senhor Shiva, o Senhor Brahma e outros. Prabhupada cita um verso do Shrimad Bhagavatam 12.13.1 e diz que ele diz que Krishna é adorado por Brahma, Shiva, Varuna, Indra, Chandra e todos os demais milhões de semideuses. São todos empregados de Krishna. Esta é também a situação do devoto. De fato, aquele que adota a consciência de Krishna imediatamente torna-se muito querido por qualquer pessoa que esteja simplesmente descobrindo e começando a entender o que é realmente a consciência de Deus, a consciência de Krishna. De forma semelhante, todos os semideuses também estão tentando descobrir quem é realmente rendido ao Senhor Vasudeva. Como os príncipes prachetas eram rendidos a Vasudeva, o Senhor Shiva voluntariamente adiantou-se para vê-los. O Bhagavad Gita descreve o Senhor Vasudeva ou Krishna como Purushottama. Na verdade, ele é o desfrutador, Purusha, e também o supremo Uttama. Ele é o desfrutador de tudo, da energia material e das pessoas em geral. Na verdade, Krishna, como falou aqui, é o desfrutador de tudo e de todos. Estando influenciada pelos três modos da natureza material, a entidade viva procura dominar a natureza material, mas na verdade, ela não é o desfrutador, mas sim a desfrutada, como se descreve no Bhagavad Gita 7.5. Apareyam itas tu aniyam prakritim vidime param. Vamos parar aqui. Tá bom, vamos parar aqui. Onde Prabhupada citou esse verso do Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 5, e no próximo programa a gente continua daqui e já ouve a tradução do verso e a explicação de Prabhupada sobre isso. A gente se acha, né? A gente se acha o desfrutador, né? Deus fez esse mundo para nós desfrutarmos. Doce ilusão, né? Na verdade, nós somos as desfrutadas. Nós somos a energia marginal de Deus, né? Tá bom, já parei. Só existe Krishna e as energias de Krishna. Então, Krishna, o macho único, o macho supremo, desfruta das energias. As energias são femininas, né? O macho que desfruta de todas as energias é Krishna. Então, Krishna é o único macho que existe, né? O resto são as energias de Krishna. Então, a gente acha que é macho, né? Mas, na verdade, nós somos as desfrutadas. Tá bom? Tá certo? Não, isso aí confunde muita gente, né? Eu, alma, estou num corpo de homem, eu tenho que agir como homem. Mas não se iludir. Viver na posição de um homem, né? Servir como um homem, é diferente de achar que sou um homem. Então a pessoa iludida sabe que é uma alma eterna de Deus. Uma eterna serva de Deus, né? Uma alma eterna, serva de Deus. E ele está sabendo que está servindo num corpo de homem e tem que agir como homem. É natural isso. Não pode achar que é homem, mas tem que servir como um homem. Está num corpo de homem, como cachorro. Está num corpo de cachorro, tem que latir. É assim. Tem que seguir o seu dharma. Tá bom, já parei de falar. Cada vez que eu falo, alonga mais. Tá bom, Bíblia, a senhora tem razão. Bom, essa coleção, o Shrima Bhagavatam, que tem todo o conhecimento, todas as respostas, com todos os detalhes, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. Você clica ali que você encontra de graça para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então tem que pagar, não tem outro jeito, né? Tem que pagar o custo, um pouquinho mais que o custo, né? Mesmo assim, muito barato, né? Os devotos conseguem imprimir num preço bem razoável e cobram um preço bem razoável só para manter a distribuição de livros funcionando. Você clica aí nos livros de Prabhupada, já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam, você já encomenda a sua, começa a sua coleção, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que o Senhor Chaitanya cantava. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rakshaman. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Pahiman. Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava, Rakshaman. Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Pahiman. Tá melhorando, Bimala? Não, tá piorando. Não tem um padrão, não tem um ritmo. Cada dia de um jeito. Tá, não, só tem razão. Não achei ruim, não. É, eu sou ruim de serviço mesmo. É normal isso aí. Bom, então vamos começar o capítulo 64. O Senhor Balarama visita Vrindavana. Nós paramos aonde? No começo, é verdade. Paramos no começo do capítulo 64. O senhor Balarama ficou muito ansioso para ver o seu pai e sua mãe, Maharaja Nanda e Yashoda. Por isso, ele partiu para Vrindavana numa quadriga com muito entusiasmo. Os habitantes de Vrindavana estavam ansiosos para ver Krishna e Balarama por muito tempo. Quando o senhor Balarama retornou a Vrindavana, todos os meninos pastores de vacas e as vaqueirinhas haviam crescido. Mas mesmo assim, na chegada dele, todos o abraçaram, e Balarama os abraçou reciprocamente. Depois disso, ele veio perante Maharaja Nanda e Yashoda e ofereceu suas respeitosas reverências a eles. Em resposta, mãe Yashoda e Nanda Maharaja ofereceram suas bênçãos a ele. Eles o chamaram de Jagadishwara, ou o Senhor do Universo que mantém todos. A razão para isso é que ambos, Krishna e Balarama, mantêm todos os seres vivos. E mesmo assim, Nanda e Yashoda foram postos em tais dificuldades por causa da ausência deles. Com esse sentimento, eles abraçaram Balarama e o sentaram em seus colos. E assim começaram seu choro perpétuo, que molhou Balarama com suas lágrimas. O senhor Balarama então ofereceu suas respeitosas reverências aos pastores de vacas mais velhos e aceitou as reverências dos pastores de vacas mais jovens. Assim, de acordo com suas diferentes idades e relações, o senhor Balarama trocou sentimentos de amizade com eles. Ele apertou as mãos daqueles que eram iguais a ele em idade e amizade, e com uma alta risada abraçou cada um deles. Depois de ser recebido pelos pastores de vacas adultos e crianças, as vaqueirinhas, e o rei Nanda, e Yashoda, e o senhor Balarama se sentaram e sentiam satisfação. Assim, todos eles o rodearam. Primeiro, o senhor Balarama os inquiriu sobre seu bem-estar, e depois, por não vê-lo durante muito tempo, eles começaram a perguntar-lhe diferentes perguntas. Os habitantes de Vrindavana sacrificaram tudo por Krishna, simplesmente por ficarem cativados pelos olhos de lótus do Senhor. Desculpem. Por causa de seu grande desejo de amar Krishna, eles nunca desejaram nada como elevação aos planetas celestiais ou fusão na refulgência da luz do Brahman para se tornar um com a verdade absoluta. Eles não estavam nem mesmo interessados em desfrutar uma vida de opulência, e sim estavam satisfeitos em viver uma vida simples, na vila, como pastores de vacas. Eles estavam sempre absortos em pensamentos de Krishna e não desejavam quaisquer benefícios pessoais. E eles estavam todos em tanto amor com ele que, na ausência dele, suas vozes balbuciavam quando começavam a inquirir de Balarama Ji. Primeiro, Nanda Maharaja e Yashoda Mai perguntaram: meu querido Balarama, nossos amigos como Vasudeva e outros da família estão bem? Agora, você e Krishna são homens crescidos e casados com filhos. Na felicidade da vida familiar, vocês às vezes se lembram de seus pobres pai e mãe, Nanda Maharaja e Yashoda Devi? É uma notícia muito boa que o mais pecaminoso rei Kansa foi morto por vocês, e que nossos amigos como Vasudeva e os outros que foram perseguidos por ele agora foram aliviados. Também é uma notícia muito boa que ambos vocês e Krishna... Desculpem. Tá, vou tomar água, amigo. Nanda Maharaja continua falando. Também é uma notícia muito boa que ambos, você e Krishna, derrotaram Jarasandha e Kalayavana, que agora estão mortos, e que agora vocês vivem numa residência fortificada em Dwaraka. Quando as vaqueirinhas chegaram, o senhor Balarama olhou para elas com olhos amorosos. Radiantes, as vaqueirinhas, que estavam tão mortificadas por tanto tempo devido à ausência de Krishna e Balarama, começaram a perguntar sobre o bem-estar dos dois irmãos. Elas especificamente perguntaram a Balarama se Krishna desfrutava sua vida rodeado pelas mulheres iluminadas de Dwaraka Puri. Às vezes se lembra de seu pai Nanda e sua mãe Yashoda e os outros amigos com os quais se comportou tão intimamente enquanto estava em Vrindavana. Krishna tem algum plano para vir aqui para ver sua mãe Yashoda? E ele se lembra de nós, vaqueirinhas, que estamos agora lastimavelmente desprovidas de sua companhia? Krishna pode ter nos esquecido no meio das mulheres cultas de Dwaraka, mas no que diz respeito, nós ainda nos lembramos dele ao coletar flores e costurá-las em colares de flores. Quando ele não vem, entretanto, nós simplesmente passamos o nosso tempo chorando. Se somente ele viesse aqui e aceitasse esses colares de flores que nós fizemos. Querido senhor Balarama, descendente de Dasharra, você sabe que nós abandonaríamos tudo pela amizade de Krishna. Mesmo em grande tristeza, a pessoa não pode abandonar a conexão dos membros familiares. Mas apesar de ser impossível para outros, nós abandonamos nossos pais, mães, irmãs e parentes sem se importar em nada com nossa renúncia. Então, de súbito, Krishna nos renuncia e vai embora. Ele quebrou nossa relação íntima sem nenhuma consideração séria e partiu para um país estrangeiro. Porém, ele foi tão esperto e astuto que fabricou palavras muito belas. Ele disse: "Minhas queridas vaqueirinhas, façam favor de não se preocuparem. O serviço que vocês me prestaram é impossível para mim retribuí-lo. Depois de tudo, nós somos mulheres, como poderíamos duvidar dele? Agora nós podemos entender que as palavras doces dele foram só para nos enganar." Outra vaqueirinha, ao protestar a ausência de Krishna em Vrindavana, começou a dizer: "Meu querido Balarama Ji, nós somos, é claro, meninas da vila. Por isso Krishna nos enganou dessa forma. Mas o que dizer das mulheres de Dwaraka? Não pense que elas são tão tolas quanto nós. Nós, mulheres da vila, podemos ser desencaminhadas por Krishna. Entretanto, as mulheres na cidade de Dwaraka são muito espertas e inteligentes. Por isso eu ficaria surpresa se essas mulheres da cidade puderem ser desencaminhadas por Krishna e acreditarem nas palavras dele." Então outra vaqueirinha começou a falar: "Minha querida amiga", disse ela, "Krishna é muito esperto no uso das palavras. Ninguém pode competir com ele nessa arte. Ele pode fabricar essas palavras coloridas e falar tão docemente que o coração de qualquer mulher será enganado. Além disso, ele aperfeiçoou a arte de sorrir muito atrativamente, e ao ver o seu sorriso, as mulheres ficam loucas atrás dele e se entregam a ele sem nenhuma hesitação." Outra vaqueirinha, depois de ouvir isso, disse: "Minhas queridas amigas, qual a utilidade de falar sobre Krishna? Se vocês estão muito interessadas em passar o tempo falando, vamos falar sobre outro assunto que não seja ele. Se o cruel Krishna pode passar o seu tempo sem nós, por que não podemos nós passar o tempo sem Krishna? É claro, Krishna passa os seus dias muito feliz sem nós, mas a diferença é que não podemos passar os nossos dias muito felizmente sem ele." Quando as vaqueirinhas começaram a falar dessa forma, seus sentimentos por Krishna ficaram mais e mais intensificados, e elas experimentavam o sorriso de Krishna, as palavras de amor. Puxa vida, se não dá, viu? Ô, Bimala, olha que tá ficando tão emocionante, tão legal. Essa porcaria de temporizador toca. É, as misérias do mundo material, né? Nas moradas eternas de Deus, o tempo é marcante por sua ausência, né? Lá você não tem que parar para nada, né? Lá é só alegria, né? Só alegria. Onde eu estava até? Nossa, até me perdi aqui. Ah, quebrou o clima, Bimala. Ah, tá louco, eu estava tão intertido aqui na leitura que você, esse barulhento aí, cortou o barato. Bom, vamos parar aqui, ó. Quando as vaqueirinhas começaram a falar dessa forma, seus sentimentos por Krishna ficaram mais e mais intensificados, e elas experimentavam o sorriso de Krishna, as palavras de amor de Krishna, as feições atraentes de Krishna, as características de Krishna e os abraços de Krishna. É, esse é o serviço mais elevado que se pode prestar a Deus, né? Os sentimentos de separação de Deus. O êxtase mais elevado. Tá bom, já parei de falar. Bom, gente boa, esse livro Krishna sem a interrupção da Bimala e o chato do Nayana está de graça no nosso site krishnafm.com.br. E o pedante do Nayana, né? Você lembrou do pedante. Ai, Bimala, você não é fácil, não. Eu pensei que você tivesse esquecido da história do pedante. Não, é fazer o quê? É uma de minhas qualidades, né? Ser pedante, fazer o quê? Tem que parar com isso. Tá bom, vou parar com isso, não vou fazer mais isso. Não tem graça. É, eu sou sem graça mesmo. Ao contrário de sua divina graça, a ser Bhakti Vedanta Swami Prabhupada, que escreveu esse livro, né, que traduziu esse livro. E esse livro está de graça no nosso site. Isso mesmo, você entra agora no nosso site krishnafm.com.br, que na segunda linha está passando o link Livros Grátis. Você clica aí que você encontra esse livro de graça para ler na tela ou baixar. É, você pode baixar em áudio também, isso mesmo, né? Então, o que mais? Ah, é verdade. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então, infelizmente, tem que pagar. Não tem jeito, né? Tem que pagar pelo menos aí um pouquinho a mais do custo. Tá passando aí o link Livros de Prabhupada, já cliquei. É, os livros estão todos em promoção, né? É acessível para todo mundo, né? Inclusive a loja facilita, né? Isso mesmo. Bom, já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado, onde você encontra essa história também com todos os detalhes no décimo canto. Não precisa falar décimo canto. Tá bom, nessa coleção. Tá, então vou falar, vou começar de novo. Então, essa história você encontra nessa coleção Shrima Bhagavatam com todos os detalhes. Tá bom? Então tá bom. Aí você vai descendo. Já aparece a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o doutorado da ciência do amor a Deus. Também tem conversas com Ramananda Roy, né? Onde se fala dos passatempos de Deus nos mínimos detalhes. Depois vem a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio. Depois vem o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. E agora sim, apareceu o livro Krishna, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. Você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 1898-171-5751. Combinado? Então tá combinado. Muito obrigado a todos pela audiência e para finalizar eu convido todos a cantar mantras, porque quem canta mantra, seus males espanta. Govinda Haripurushottamam bhajami, Govinda Haripurushottamam bhajami. Venom Tananta Maravinda Dalayatacha Bhavatam Tamasita Udasundaranga Kandalpa Kotika Mania Visheshashobha Govinda Haripurushottamam bhajami, Govinda Haripurushottamam bhajami. Angani asta sakalendriyaviti manti Pashanti panti kayanti chiran jaganti Aradachi maya sadhu ala vigrahasya Govinda Haripurusha tamaham bhajami Govinda Haripurusha tamaham bhajami Angani asa sakalen Driyavriti manti Pashanti panti kayanti Chiram jaganti Arandachi maya sadhu Vala vigrahasya Govinda Haripurusha tamaham bhajami Govinda